Ação e Reação. Livro do Espírito André Luiz. Estamos no capítulo 10º, Entendimento. Quantas coisas belas nós estamos aprendendo. No capítulo anterior, nós repetimos aquele pensamento magistral de Silas. Aqueles que amam realmente governam a vida. E explicávamos a questão da árvore do fruto, da ciência. O fruto proibido na Gênese mosaica por Deus. E explicamos por quê. Você não pode entregar a uma criança da pré-escola, do jardim da infância, o conhecimento de um Einstein. Em primeiro lugar, não vai absorver. Depois, se for um gênio, talvez não faça bom uso, porque é apenas uma criança. Bem que adultos têm o conhecimento dessas coisas profundas, e qual o emprego que eles dão a elas? Os armamentos atômicos, experiências de medicamentos com pessoas que não se podem defender, pobres, minorias raciais. Num país tido como baluarte da liberdade no mundo, hoje todos sabem que foram feitos experimentos com material radioativo em pessoas muito idosas ou terminais. Quer dizer, pessoas que a ciência humana não considerava com possibilidades de recuperar-se de uma moléstia qualquer. Olha o emprego perverso do conhecimento. Por isso é que essas multidões vão ser expulsas do planeta Terra. Por isso que multidões crescidas no intelecto, mas pequenas no coração, são periodicamente expulsas de planetas que vão ser alçados a categorias mais elevadas. E aí, quando eles são elevados a categorias maiores, as suas populações podem alimentar-se do fruto da árvore da vida eterna, proibida no início de tudo às mentes mesquinhas no campo do bom sentimento. Não basta ser intelectualizado. Universidades ficam diplomando pelo mundo inteiro bandidos. Não me consta que nenhuma lavadeira tenha feito uma arma nuclear. Ou um armamento químico qualquer e tenha feito experiências com pessoas que não se podem defender. Não, não sou contra o ensino, pois nós criamos o Instituto José de Paiva Neto na Legião da Boa Vontade. Aliás, não fui eu quem deu esse nome, mas eu agradeço. Aliás, esse instituto é base da Universidade da Boa Vontade, tudo firmado na pedagogia de Jesus, como tenho pedido aos superintendentes do setor, aos assistentes, às professoras, diretores do instituto. Senão não adianta nada. Vai adiantar o quê? Eu mesmo juntei os ensinamentos da LBV e muitas coisas que escrevi naquele livrinho do bolso de cima. A educação, a verdadeira educação começa em Jesus. Então, se nós temos um instituto e temos esse trabalho todo de pedagogia para o terceiro milênio, temos que nos firmar nesses ensinamentos da religião de Deus, da ideologia da boa vontade divina, e partir daí. A humanidade hoje aplaude Maria Montessori, Piaget, Pestalozzi, pois aplaudirá muito mais os legionários de Deus, e nós desfazemos desses grandes instrutores que passaram pela Terra, e citei os nomes há pouco, e são muitos outros. Aplaudirão por maior motivo os legionários da boa vontade de Deus, estão trazendo à Terra a pedagogia de Jesus. Essa pedagogia de Jesus é a abertura para que as nações possam valer-se do fruto da árvore da vida eterna, proibido na Gênese mosaica, que é o que relata o início de tudo, mas permitido por Jesus, o Criador do planeta Terra, no Apocalipse, no seu Apocalipse, aqueles que perseverarem até o fim, vencerem todas as tentações de Satanás, quer dizer, as tentações da carne, do erro. Mas não naquele sentido de muita gente que diz assim, sexo é do diabo. Então Deus é o diabo, quem criou o sexo foi Deus. Como eu escrevi, Deus criou o sexo, o homem, a aberração sexual. Como foi o homem que criou a aberração sexual? Então o homem é que é Satanás. À medida que o homem, pelas reencarnações sucessivas, vai se livrando da ignorância, deixa de ser Satanás. Imaginem vocês que Deus absurdo seria esse, que criasse um ser unicamente para o mal, como muitos pregadores querem fazer as multidões crerem que Satanás está perdido para todo sempre. Qual é o pai que quer um filho para a desgraça eterna? Essa explicação da religião de Deus é bem mais fraterna e é verdadeira. Mas o que diz aqui Jesus ao anjo da igreja em Esmirna? Peguem aí o primeiro volume de O Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Carta à igreja em Esmirna. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. E aqui o conforto para os perseverantes. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. E no versículo 11, do capítulo 2, quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte, a morte espiritual. A existência errada que não permite à criatura poder alimentar-se do fruto da vida eterna, proibido na Gênese, permitido aos que perseverarem até o fim, sendo fiéis até a morte, no Apocalipse, que é o livro que fecha a Bíblia Sagrada. E aqui está, capítulo 2 ainda, versículo 7, carta à igreja em Éfeso, e Jesus ao anjo da igreja em Éfeso. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Ao vencedor darei a comer os frutos da árvore da vida eterna que se encontra no paraíso de meu Deus. Jesus fala ao anjo da igreja em Éfeso para que o anjo da igreja em Éfeso diga aos fiéis. Em Éfeso. Mas onde é que está essa árvore da vida eterna? Vamos ao capítulo 22. do Apocalipse. E vejam que beleza é perseverar até o fim, como Jesus determina, não nos pede, determina e é bom para nós. No capítulo 2, versículo 10, ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Nova Jerusalém, capítulo 21, prossegue pelo capítulo 22, versículos 1 e 2. E ele me mostrou o rio da água da vida eterna, resplandecente como cristal, que sai do trono de Deus e do Cristo. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, que amplidão dessa árvore, está a árvore da vida eterna, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as suas folhas servem para a cura das nações. Os homens que se apropriaram contra a advertência de Deus na Gênese do fruto da árvore, que era proibida porque os homens eram ignorantes, usaram esse conhecimento para o malefício das nações. Mas agora, no Apocalipse, aos perseverantes, Jesus diz, onde se encontra essa árvore da vida eterna? Ela desce com a nova Jerusalém do céu para a terra. Olha a união das duas humanidades aí. O que é que dizia o irmão Zarur? O segredo do governo dos povos está em unir a humanidade de baixo à humanidade de cima. Porque é de cima que vem a árvore da vida eterna. O conhecimento para a cura das nações. E a religião de Deus, com seus seguidores fiéis, que se encontra em todas as crenças, porque é o campo neutro do Cristo, por isso é a religião do amor universal, religião do terceiro milênio, de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, realiza esse trabalho majestoso. Mas a chave é o novo mandamento de Jesus, amai-vos como eu vos amei. E o Silas, bafejado pelo sopro do novo mandamento do Cristo,